Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Foi mais uma vez a sua atenção nele. E vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Ele é o maior e nós temos que usufruir. Amém? Nós temos, gente, que sintonizar nisso. Sabe por quê, gente? O pessoal por aí nas igrejas, eles na verdade nem acreditam que Deus está operando, né, gente? Dentro da igreja, tipo, pegou uma doença, se dane-se com ela. E se der certo, amém. Se não, morre. E é assim que o povo vive dentro da igreja. Mas não é assim. O evangelho não é isso. Nós temos que nos apropriar daquilo que ele já fez por nós. De tudo que nós já somos nele. Então, nós precisamos da doutrina correta. E precisamos estar sempre ouvindo a mensagem para que a gente não seja enganado pelo diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, Jesus já falou. A natureza dele é a mentira, a mentira e o engano são coisas juntas. Então, o diabo mente e engana. O prazer dele é esse, gente. Ele vem para cima da gente com mentira e com engano. Porque ele mesmo é enganado por ele. Porque ele acha que ele ainda vai vencer alguma coisa. Tu acredita? Pois ele acha. Ele acha, gente. Sabe? Ele não está assim. Ele está duvidando que ele vai terminar no lago de enxofre. Porque é lá que vai ser o inferno dele. Você pode crer, viu? Porque é lá que é, as escrituras dizem. Então, o final dele é no lago de enxofre, de fogo. Aquilo é o inferno. Porque ele não está no inferno agora, o diabo. Não existe um trono de diabo no inferno com chamas queimando ele, gente. Não é assim. O diabo, ele está, é um espírito maligno, um anjo decaído, que está aí, gente, com toda a sua classe demoníaca, não é? Em submissão a ele, fazendo horrores por aí, né? Nas nações, nessa terra, entende? Então, e vem na nossa vida. Então, nós não podemos aceitar essas mentiras que ele coloca, e junto com a mentira e o engano, ele lança o medo. Você sabe, né, gente? Aquele medinho que esfria até aqui a coluna, gente. Porque é um medo que, sabe, assim, não vai dar certo. É impossível, Deus não vai fazer. Não, Deus faz, mas ele não vai fazer. Quer dizer, é uma mentira. Então nós temos que sair fora disso. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que ser cristãos praticantes. A Bíblia já disse, gente. Não é para ficar acreditando em qualquer coisa, e se Deus quiser, se vai dar certo. Já foi feito. Nós já fomos sarados, nós já fomos supridos nas áreas que nós precisamos. Não é uma única área em que nós, em qualquer área. O Senhor é o nosso provedor. Ele é Deus, nosso Pai. E nós precisamos aprender isso. Todo mundo precisa aprender que Deus é Pai e Ele é provedor também. Tem essa. Essa glória de Deus à nossa disposição. Mas aí falta tudo, aí nada dá certo. Porque não crê, não é assim que anda no evangelho, gente. Nós temos que praticar no dia a dia, né? Porque o Senhor é o mesmo. Ele não mudou nada, graças a Deus, né? Então, ele é o mesmo que veio aqui, que andou e tal, morreu, foi no inferno, ressuscitou, ele continua o mesmo, ele está vivo. O nosso Deus está vivo. Então vamos buscar essa comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que ter um relacionamento muito bom com o Espírito Santo. Amizade, intimidade com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não existe categoria, gente, primeira, segunda, terceira. Está nesta divisão porque cada um faz uma coisa. Sabe, são três pessoas distintas numa só. Amém? Amém. Mas é que é assim. Agora, quem habita aqui em mim, a pessoa que habita em mim, é o Espírito Santo. Com o quê? Com a vida do Filho, que recebeu a vida do Pai. Então é por aí, minha gente. Sabe? Então nós não podemos andar num evangelho morto, de religioso, que fica acreditando em coisas vãs, banais, que não são de Deus. Nós temos que pôr em prática, gente. Precisa começar a orar e as coisas acontecem. Ah, porque olha outro engano do diabo. Não, você não tem poder, eles nem conhecem, né? Eles só vêm conhecer acima da gente. Ah, você não tem poder, vai chamar outra pessoa, precisa fazer uma equipe agora. Gente, você tem o Espírito Santo. Você nasceu de novo. Você tem o poder do Espírito Santo aí. É só começar a pôr em prática. Tá? Isso que vale. Começa a pôr em prática na tua casa, na tua vida. E depois você vai começar a ter confiança de ir expandindo isso. Porque as pessoas estão precisando, gente. Não é assim. Ah, tem um animal lá em casa que não está bom, ora para ele. Tem uma árvore lá em casa que não está dando fruto, não está boa, vai orar para a árvore. Sei lá. Nós temos que... Você está vendo que tem uma coisa que não está boa, você tem que orar. Não é para ficar cego, de olho fechado. Tem que orar. Gente, a igreja está paralisada. Não pode, isso é coisa do diabo. Mas, gente, essa oração tem que ser feita naquele momento que nós estamos em comunhão com o Pai. Para ela começar a funcionar, você entende? E assim, eu não tenho comunhão com o Pai, como que a unção vai começar a crescer? Ela cresce à medida que eu vou ficando com Deus, meu Pai, através do Espírito Santo e da Palavra. Estão entendendo? Então aí eu vou orando para as coisas que eu preciso. E Deus vai agindo, a unção vai sendo liberada. E é aumentada dentro de mim. A prática é muito importante. Nós não podemos parar de orar. Comece na sua casa. Eu me lembro que Deus logo... Gente, eu nasci de novo, eu queria tanto Deus, que é sério, eu ouvia Deus. E aí, porque não tinha ninguém para me ensinar. E aí eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler Bíblia e não orava em línguas ainda, mas eu comecei a ver coisas diferentes até que eu fui batizada no Espírito Santo em casa. E aí eu, ai meu Deus, se aquelas minhas parentes viessem aqui agora, eu ia pedir para orar para Denise, porque ela já está com bronquite, bebê de um ano. Vivia com isso. Aí eu, ai agora, meu Deus, eu lá na janela com ela no colo, Deus. Ele disse assim, por que, é que você não ora? Eu ouvi, gente. Por que você não ora para ela, você não precisa de ninguém orar? Ore, comece agora e eu vou fazer. Gente, foi a glória. Foi a glória. Foi aí que eu comecei a pôr em prática. Por que você não faz isso? Você está vendo um problema na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, qualquer situação, você tem que começar a orar. Não fica achando que você não tem poder. Isso é mentira do diabo. Você tem o Espírito Santo, você tem a unção dele, você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Então você tem que começar a orar. Tá? Então você tem aquele momento a sós com Deus, você começa a fazer oração para a situação da tua vida que precisa de bênção. E Deus vai fazer, ele faz sim. É maravilhoso. Gente, então nós temos que sair dessa visão das igrejas que não oram, ficam dependentes só do pastor, não que não vale a oração do pastor. Às vezes a gente precisa, não é errado, é muito bom, porque às vezes o problema é muito grande, a circunstância é muito, sei lá, avassaladora, então a gente precisa de uma ajuda. Tudo bem, vale, claro. Mas o que, que as pessoas fazem nas igrejas? Elas ficam 100% dependentes. Então o pastor quer isso para não perder ovelha. E se ele perde ovelha, ele perde a entrada financeira. O caixa fica baixo. Gente, não é isso, Evangelho. Estão acompanhando? O papel do pastor é ensinar. Pastor ensina. Todo pastor tem que ensinar as pessoas a andarem com Deus. Mas nem ele sabe como é que ele vai ensinar. Só sabe teologia. Teologia é que nem filosofia, não vai resolver nada. É o Espírito Santo que resolve. Entende, gente? Então, não precisa ficar acendendo vela, não tem nada disso, hein? Vamos parar com esse negócio. Pra que esse negócio de vela? Você tem que orar. Vela não é oração. Deus não tá precisando de vela. Tá valendo? Não tá precisando de nada, gente. Não tá precisando você botar um altar lá na tua casa. O altar é o teu espírito. Ele já está lá. Reverencia esse Deus que está no teu espírito. É muito mais fácil. Né? Fala a verdade. Só a Bíblia ali com você, pronto. Pode pôr um louvor, muito gostoso. O ambiente fica bom, porque o diabo não gosta de louvor. Ele quer reclamação, que é isso que é bastante lá. Coisa horrível. Então, gente, põe em prática na sua vida, arruma um momento. Pega todo dia, nem se for 15 minutos, 10 minutos, mas comece a ter esse envolvimento pessoal com Deus. Você vai ficar amigo de Deus, e Deus vai ficar seu amigo. Ele diz, olha, eu já não vou chamar mais você de servo, mas de amigo. Aleluia, essa hora. Não é? Então, é isso aí que ele quer, ter essa intimidade com você, dele poder agir na sua vida. Não perca tempo. Ore, Deus vai começar a abençoar você nas áreas que você precisa e ficar fora de todas essas mentiras do diabo. O diabo é enganador, é mentiroso. Como eu disse, ele é convencido pela própria mentira. E é isso que ele quer. Ele quer arrebanhar todo mundo para ele. Porque ele está convencido. Ele diz que o trono dele é acima do trono de Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Falar uma besteira dessa. Ele se convenceu. Não pode, né, gente? Uma coisa horrível. Então ele tem essa capacidade de nos enganar com as coisas que estão na Bíblia, viu? Então cuidado para não formar aí uma religião, uma doutrina, uma coisa errada. Nós temos essa capacidade. Viu, gente? Coisa do passado, nós temos que largar tudo aquilo. Agora enfoca Bíblia, palavra e o Espírito Santo. Você não precisa mais do Espírito Santo. Quem que é maior que o Espírito Santo, gente? Ele que andou com Jesus, não é? Ele que abriu o mar no meio, gente. Ele que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele que desceu no céu no dia de Pentecostes, aconteceu aquela maravilha. Então não precisamos mais de ninguém, ele já habita aqui. E ele que vai nos levar até Jesus, para que as coisas sejam feitas, amém? Então, ore em línguas, o Espírito Santo te ajuda. E comece a orar pelas situações da sua vida. Você não pode parar. Ai, mas eu já estou orando. Aí já esqueceu, né, daquela oração, então já vai para outra. É isso que o diabo quer, não pode. Tem que estar naquela até acontecer. Às vezes demora, uai. Tudo bem. Mas não pode parar, viu? Continua, persevera, porque você vai ver o resultado. Que é assim que funciona, tá? Então, vamos falar dos livros aqui, do Kenneth Jr. Então, esse aqui, ó, possibilidade, impossibilidade humana e possibilidade divina. O que não é possível para nós, é possível para Deus. Então, ele vai mostrar através das escrituras e testemunho como que nós temos que perseverar na palavra, porque aquilo que eu não posso fazer é Deus que vai fazer. Tem coisas que não. A única coisa que a gente pode fazer é orar, gente. E nós temos que aprender a orar direito. Não é qualquer oração que vai fazer dar certo. Então, se você orar em línguas e ler Bíblia, o Espírito Santo vai ensinar você a orar. Existe isso, tá? Então aprende a orar direito que você vai ser abençoado. Tá? Aí esse também do Kenneth Jr. Como cumprir o seu destino divino? Existe um plano de Deus para nós. E se eu for, ele vai apresentar as escrituras aqui sobre isso. Novamente, eu digo que ele dá testemunhos. E ele vai mostrar que existe um plano de Deus para cada um de nós. E se você souber qual é o plano de Deus para a sua vida? Maravilha! Né? Então, os empecilhos para que estão bloqueando desse plano acontecer, vão ser tirados. Se você começar a saber qual é o plano de Deus para sua vida. Porque você vai orar naquilo que Deus quer. Então, isso é muito bom. Vale a pena você saber que esse Deus, que é tudo, que criou tudo, que sabe de você antes que você nascesse, já sabia tudo e sabe até o fim como vai ser tudo adiante na sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Ele te conhece, não, Márcio? Então, esse livro fala sobre isso, gente. É apaixonante. Glória a Deus. O dia que eu ouvi alguém orando assim para mim, olha, ah, Deus, cumpre o seu plano na vida dela, eu escutei, disse, o quê? Deus tem um plano para mim. Todo dia eu falava, Deus, faz o seu plano na minha vida. Ele está fazendo. Amém, querido? Então, glória a Deus. Então, nós vamos observar hoje na palavra é sobre isso que nós estamos falando, que temos que orar. Nós não podemos vacilar com relação à oração, viu? Porque nós enfrentamos situações nas nossas vidas, gente, que vem da intervenção do diabo, de segurar as coisas de Deus na nossa vida. Deus sabe tudo, né? Todo mundo sabe. Então ele não sabe o que o diabo planeja? Claro. Ele não sabe como que o diabo vai atacar? Sabe. Sabe quando e tudo mais. Acontece que às vezes Deus precisa, não responde às orações, porque ele está esperando que nós estejamos mais firmes na oração, para ele mandar mais anjos, o que for necessário, para derrubar todos os ataques do diabo que interceptaram as nossas bênçãos. Você começa a orar por uma coisa que Deus até que quer que aconteça na sua vida, vem todos os diabos do inferno. Ele vem. Aí nós achamos que Deus nem quer que a gente receba aquilo que estamos orando. Porque ele é mentiroso. Ele começa, ah não, nem ora para isso. Imagina, Deus não quer isso. É você parar de orar. Se você parar de orar, pronto, não tem força do céu para ver. Então vamos ver isso lá no livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel. Veja lá. Capítulo 10. Nós vamos ver isso daí. Gente, sabe por quê? O diabo, ele consegue fazer, tirar o foco, a nossa visão do foco, que é a oração, Jesus, né? Pessoa que não está acostumada a fazer oração, ou seja, que não está acostumado a ver que o diabo está agindo nas situações de sua vida, nunca amarra o diabo, nunca manda o diabo embora, nunca fica livre. Você faz isso? Você percebe que o diabo está agindo? Como que você faz? Você vai orar, você fica orando até aquela situação vencer? É assim que tem que ser. Vocês estão acompanhando? Aí você começou a orar e ficou um rolo, ficou uma confusão. Aquilo lá tirou a sua atenção do que você estava orando. Teve mais rolo para lá e você vai para lá, fica aquela confusão. Não pode. Como é que você se posiciona quando o diabo está te atacando? E você sabe que é o diabo. E se você não sabe, aí que é pior ainda. Como você não sabe que é o diabo? Quantos anos de salvo você tem? Me diga, né? Você me diga entre aspas, quer dizer. Como você não percebe que é o diabo? E você não tem força para ir contra ele? Você deixa ficar o marasma, o jeito que ele quer? Não pode, gente. Você é um soldado de Cristo Jesus. Soldado que não está pronto para guerrear, ele cai morto no campo de batalha, ou não? Ué, não sabe nem usar arma. O primeiro a cair ali é ele. Então, atenção. Na sua vida, o que você está fazendo? Você não percebe os ataques do diabo roubando as bênçãos, fazendo coisas na sua vida? Então veja aqui Daniel 10, versículo 1. Né? Então está escrito assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Atenção para isso. A Pérsia tinha um rei que se chamava Ciro. Ok? Então, vamos ver aqui o versículo 10. Eis que certa mão, aqui está falando de Daniel, que ele estava orando. E neste momento acontece isso. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então a Pérsia, aonde ele estava, o que, que Daniel estava fazendo? Acontece que Israel estava cativeiro, né, preso como cativeiro lá na Babilônia. Essa era a situação do momento. E ele começou a orar pela libertação de Israel. Quando ele, isso não é a vontade de Deus? Claro que é. Ele começou a orar e diz aqui no versículo 2 que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Gente, ele orou sem parar 3 semanas. O cara ficava orando todo santo dia. Orando, digam orando. Orando. Quantas semanas? Três. Então, quando a situação é grave, nós temos que ficar orando todo dia. Pela situação. Agora, o diabo veio, este príncipe, gente, isso aqui é um principado, vocês sabem, nós vamos ver isso lá em Efésios. Não existe os principados, os potestades, aqui é um principado. Sabe o que um principado faz, gente? Ele toma conta de uma nação inteira. É sério isso? É muito sério. Tanto que ele faz as pessoas terem um Deus lá, diferente, e a nação inteira fica adorando esse Deus, não tem isso, Buda, sei lá. Até o próprio Maomé, sim ou não? Eles adoram ele, lógico, o cara é mais que Deus. E aí vai. Então, esses principados, eles fazem isso, eles dominam as pessoas com falsos deuses. Eles fazem essas coisas. Então, veja o nível do ataque, né, demoníaco, sobre a oração que Daniel fez. Mas atente a isso aqui, gente. Então ele ficava orando com perseverança. É o que você tem que fazer. Vem cá, aconteceu uma coisa na tua vida, que tipo de oração que você está fazendo? É de perseverança? Tem que ser. Porque você está lidando com principados. Você começou a orar, o negócio ficou pior. Então, por que ficou pior? Olha, está escrito aqui no versículo 12. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, os anjos de Deus serão liberados pelo que nós falamos, ou seja, oramos. Eles vieram. Olha, o ataque aconteceu, gente, por causa do que ele estava orando. Então, você começa a orar, o diabo vai atacar mais, porque ele não quer. Ele quer te enganar. Tá? Então, por isso que precisa da perseverança. Mas, aqui, Deus está nos mostrando que assim que ele falou a primeira palavra da oração, Deus já fez. Existe aqui na Bíblia Deus dizendo que antes que a gente termine de orar, ele já enviou a resposta para nós. Deus não mente. E por que que não chegou? Puxa, eu estou orando para ser curado, o diagnóstico foi câncer, eu estou orando para ser curado, e por que, que eu não sou ainda? Ué, está uma guerra tremenda. Não pode parar. E assim vai. Ou a situação financeira, ou relacionamento, ou qualquer coisa. Estão me acompanhando? Confusão na vida. Você não pode parar de orar. Você tem que ficar firme. Então, aqui está mostrando bem que, olha aqui no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, queridos, os principados. É sério. Então, isso daqui, ele está descrevendo o que é uma guerra espiritual. Ninguém precisa ir no prédio mais alto da cidade, nem procurar uma montanha para subir lá para ir guerrear com o diabo. Lá no teu quarto, na tua casa, orando, você já está enfrentando isso. Porque você está orando, o diabo não quer. pessoa começa a orar, a coisa fica pior. Ah, mas você quer orar um dia? Aqui foram 21 dias. Ele estava de jejum e orando. Mas o anjo veio e disse que o principado, os principados e os demônios todos resistiram à resposta, o anjo que vinha trazer a resposta, por 21 dias. Então, o arcanjo Miguel precisou vir ajudar. Tal era o ataque do diabo. É sério. Então, você tem que entender que, gente, são diabos que estão acontecendo. Quando está acontecendo coisa aí na tua vida, lá na situação da tua vida, você tem que perceber que é o diabo e ficar orando. Então, continuando, aí no 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. É terrível isso. É sério. Isso é para acabar com tudo. São principados. Não é qualquer diabinho, demoninho. Tá? São aqueles que exercem poder sobre nações. Então, esse, eu vou resistir. O anjo está dizendo que eles vão resistir a qualquer oração feita. Um não for suficiente, um principal vai mandar outro. De outra região. Vocês estão acompanhando, gente? Então, veja a necessidade da oração para nós vencermos as situações que nos envolvem em nossas vidas. Então, não é qualquer oraçãozinha. Você tem que se acostumar a ter esse relacionamento com Deus para você ter a unção de Deus para expulsar os diabos que vêm nas situações da vida. Certo? Isso é muito importante. Aí veja, 21. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da Verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, Miguel estará sempre ajudando nesta batalha. Então, isso é uma guerra espiritual. Nós vivemos guerra espiritual quando nós começamos a orar. Então, você tem que entender sobre guerra espiritual e sobre o que está acontecendo. Então, não se esqueça que ele vem com mentiras e enganos. E se você não tiver a palavra e essa comunhão boa com o Espírito Santo, você não vai saber que você está sendo enganado. Você não vai saber que ele está falando mentiras para você. Ele vai te desviar daquilo que você tem que fazer, ou seja, perseverar. É isso que ele não quer. E ele vai falar bobagem: não, sua oração não resolve, ou então isso daí, sei lá, deixa pra lá, vai resolver de outra maneira. Ele faz isso. Ele distrai, sabe? E quem não está forte espiritualmente, sai da presença de Deus para buscar força em outra coisa, que não vai dar resultado. É sério, né? Então, nós vamos examinar aqui nas Escrituras, daqui a pouco, e vamos ver que Jesus nunca orou para Deus, Pai, para que ele expulsasse demônios. Algum dia vocês viram Jesus fazer isso? Não, ele veio sempre e expulsou todos os diabos, não é? Então, nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa. Não fica esperando que Jesus vai expulsar o diabo, ele não vai. E nem adianta pedir para ele tirar, porque ele não vai. Nós que temos que fazer, porque nós temos a autoridade que ele nos deu. Então, gente, é a guerra espiritual. Por isso que nós temos que orar e ficar nessa guerra. Porque os anjos virão. Nessa situação, os anjos virão. Óbvio. Claro, queridos. Os anjos vêm assim. Se eu não oro, como é que o céu vai liberar anjo para mim? Não vai. Eu fico sozinha numa guerra e o diabo me controla. E eu nem sei. E acho que Deus não quer responder a minha oração. Acho que Deus está demorando. Deus, aí vem a condenação. Ah, deve ser por isso, porque eu não fiz aquilo, ou sei lá, fiz isso errado. Sou besteira, meu. Certo? Nós temos que estar atentos. Por isso que se eu tiver comunhão com Deus, eu vou saber o que está acontecendo no reino do Espírito. Porque a nossa vida não é isso que a gente está vendo aqui, meus queridos. Existe o reino espiritual que nós precisamos do nosso espírito para saber o que está acontecendo. Por isso que nós nascemos de novo. E veja que Daniel nem era nascido de novo e nem batizado do Espírito Santo, mas ele tinha, sim, a graça de Deus para fazer isso. E olha, nós temos muito mais que ele. Nós temos a natureza de Deus, porque nascemos de novo, e somos cheios com o Espírito Santo. Ele habita em nós. E por que que nós não vamos fazer isso? Tá, gente? Nós temos que exercer essa autoridade que o Senhor nos deu. Mas isso é no dia a dia, na oração. Não fique fraco na sua oração. Você tem que ser forte. Você tem que saber o que está acontecendo. Você lá sabe expulsar um diabo? Tem gente que não sabe. Eu fico assim até, sabe, pasma. Não saber ainda e expulsar um diabo. Não ter noção que é diabo. Então veja Efésios, agora capítulo 1. Vamos lá. Estava lendo isso? Amém. Tem que orar, gente. Mão na massa. Certo? O tempo que você tem de sobrar, mas é porque hoje, né, eu podia ir passear no parque. Ah, eu também acho. Mas, às vezes eu estou lá, eu levantar e Deus não aguento mais. Agora deu um negócio. Não aguento mais. Gente, apareceu de certo uns 10 diabos lá. Sei lá, agora eu não aguento. Ah, mas é aqui que eu tenho que ficar. O diabo é que sem graça, isso aqui. Eu, pois é. Volto. É aqui mesmo que eu vou ficar. Respiro fundo. Vamos, de novo. Não vou sair daqui. Ai, se eu quisesse, ele me tirava de lá. Mas eu tenho que ficar lá. Eu sou uma pessoa já crescida. Não sou bebê. Eu sei da minha responsabilidade. Se eu sair de lá, eu vou andar com o diabo. E você? Se você nem vai lá, com quem você está andando? Pelo amor de Deus, né? Você não pensa nisso? Então, e daí que os outros estão por aí, o pessoal está se divertindo? Que divirtam-se, você está com Deus. E você sabe entrar numa guerra espiritual e vencer. Amém, queridos? Então, Efésios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos que saber isso. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele nos deu com ele. Agora, quem é que está acima de Jesus Cristo? Ninguém. Não tem diabo. Mas nós não estamos nele. Por que que o diabo tem que estar acima de nós? Pensa nisso. Mas ele não vai sair se eu não tenho unção. Eu tenho que ficar com Deus. Eu tenho que me encher da palavra para eu ter a unção e expulsá-lo. Então, por isso que eu tenho que começar a exercitar, a praticar, para que eu exerça esta autoridade que me foi dada para limpar a área. Ele entra nas casas, em primeiro lugar, não é não? Entra nas famílias e você fica sem saída. O que fazer agora? O que fazer agora? Orar. O seu serviço é orar. Até esse diabo ir embora. O Senhor vai mandar anjos, recursos, para você lidar com estes principados. Para limpar a barra da tua casa, da tua família, da confusão que ele está fazendo lá. Vocês estão acompanhando, queridos? E quer dizer que se não existe nenhum diabo acima de Jesus, não tem nenhum diabo que tem que estar acima de nós. Por quê? Porque nós estamos com a autoridade que Jesus nos deu. Vocês se lembram que quando ele mandou os 70 para irem para as cidades, para as aldeias, pregar, ele deu autoridade, não deu? E eles vieram, depois na segunda leva, eles vieram e disseram para Jesus: Senhor, mas foi maravilhoso tudo o que aconteceu, e mais ainda, até os demônios se submeteram quando nós os expulsamos em seu nome. Jesus não falou que era para ir lá fazer no nome dele, mas eles diziam: nós estamos aqui em nome de Jesus. Ele nos mandou aqui, o diabo tinha que ir. Vocês estão acompanhando, gente? É em nome de Jesus. Então, nós temos esse Jesus que nos salvou. Nós temos que andar retamente na palavra, ficarmos em oração, que nós vamos tendo a unção. E o Espírito Santo começa a mostrar: peraí, essa situação é o diabo que está aí. Mas quase que eu não tenho força para falar. Quase que eu não estou com condição de mandar esse diabo embora. Vocês estão lembrados que ele, Daniel, disse: mas eu fiquei tão fraco. Sim. Mas então, é de tanta opressão maligna. Não importa, eu vou falando, mesmo com aquela fraqueza, e a unção vai me dando força. Para eu investir contra aquele diabo e começar, eu não vou aceitar. Isso aqui não vai ficar, até você, diabo, você sai. Eu te expulso agora, em nome de Jesus. E é isso que está escrito aqui, que nós recebemos de Cristo Jesus. Se eu não exercer a autoridade, o diabo fica lá. Ele vai ficar na tua vida. E você quer? Você quer levar essa vida? Você tem que começar a fazer. Agora veja, gente, um policial, ele não está revestido da autoridade governamental? Para que ele sai aí para a rua para fazer o que ele tem que fazer? Ou sei lá, na atividade a que ele foi designada. Ele chega lá, ele vê tudo. Fica com a mão no bolso e não faz nada. Aconteceu alguma coisa? Ele não fez nada. Assim somos nós. Se nós não exercemos autoridade, não vai acontecer nada. Não vai prender nada, não vai amarrar nada, não vai expulsar nada, não vai sair diabo nenhum. Ele vai ficar. Você é que tem que exercer. Ah, se todo mundo na casa exercer, mas não é assim que funciona. Ninguém está exercendo, é você. Mas funciona, vale. Um soldado forte vale por muitos. Que é isso que Deus quer. Então você tem que saber usar esta autoridade conforme está escrito aqui. Tá? Porque os problemas, eles vêm, e nós vamos ter que pôr esses diabos fora. Tá? Então vamos ver em Lucas 13 um exemplo de Jesus aqui lidando com o diabo. Ih, o evangelho inteiro a gente poderia hoje percorrer sem fim, né? Jesus lidando com o diabo, né, gente? Numa glória, hein? Mas Pedro fez, Paulo fez, João fez, todos fizeram. Então nós também podemos fazer, e eles nunca foram melhores do que nós. Eles tinham uma unção que eles buscaram. Tá? Então Lucas 13, versículo 10, olha aí. Essa mulher que tinha essa enfermidade. Ó, Olha, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, bem no sábado, hein? Ele sempre fazia isso para mostrar, acabou a lei, e fariseus, tudo que vocês colocaram de enxerto aí na lei de Deus, que nunca deveriam ter posto. Por isso que eles ficavam com raiva. Quem é você agora para vir falar que nós estamos errados? É? Então, para mostrar que em Deus não tem nada de sábado dia nenhum. Agora aquela lei vai ser aperfeiçoada mesmo. No 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Gente, ele não precisou falar o diabo sai, mas ele detectou que era diabo. Aquela, que nem toda doença é diabo. Tem doença que não é, tem doença que é. Tem, ó, do menino lá, do menino que ia pro fogo, que era lunático, que diz lá, menino lunático, aquilo era uma enfermidade de diabo. Porque Jesus expulsou e nunca mais teve, que seria epilepsia. Hoje a gente diria, porque ele tinha aquelas convulsões. Então aquilo era diabo, tá? Aqui no caso era diabo. Jesus detectou. Mas ele não precisou falar diabo sai. Ele disse, você está livre. Gente, olha que autoridade. Que glória. E por que que nós não oramos para que isso aconteça? Gente, uma vez a minha vizinha lá em São Paulo veio e falou assim, Ana, o meu neto tem 9 anos. E ele não fala direito. Será que dá para você orar por ele? Porque ele vai na fono. E as professoras lá no colégio chamam a minha nora e fica aquela coisa que é tão sem graça, porque eles aí têm problema para estudar a língua portuguesa, porque na hora de escrever ditado, de ler, faz confusão, porque ele nasceu assim, ele tem esse negócio aí. E ele já está há anos com a fono. E eu, ai meu Deus, tá bom então. Ela era muito minha amiga, então tá. A gente ora. Aí, orei para o menino e disse assim, nossa, eu vi o mecanismo da fala, gente. Era um fiozinho, umas coisas muito interessantes. Parecia uma maquininha. Falei, nossa, eu estou vendo, mas é porque tem um negócio aqui, realmente não funciona. Mas sabe o que Jesus pôs agora no lugar? E ele vai falar corretamente? Vai dar tudo certo, falei, vai dar tudo certo. Aí, bom, ela foi embora e as meninas disseram assim, ah, mãe, o menino veio aí, porque a gente foi um dia lá numa casa dela aí de veraneio, e o menino estava lá. E as meninas foram nadar na piscina com ele e viram que ele não falava. Eu nunca tinha conversado com ele. Eu nem sabia que ele não falava. Falava embolado, sei lá. Mal falava. Aí eu não sabia disso, que era tão grave. Senão nem ia orar, né? Que era tão grave. Eu ia dar uma desculpa, vou pra feira hoje. Não vai dar. Aí eu falei, nossa, mas ele, mãe, ele nem fala, é mesmo? Aí ela veio depois e falou assim, olha, você sabe que ele está ótimo, o menino falando, as professoras estão... Nossa, gente, ele é um super engenheiro hoje, um menino, um moço maravilhoso, já com uns 30 e alguns anos. Jesus curou ele, senão ele nem podia se formar. Eu nem sabia que ele tinha aquilo, mas Jesus fez. Então, por que que nós não vamos orar pelas situações que não são boas? Por que que nós vamos ficar temerosos? Isso era lá no começo, né? Hoje eu tenho já uma ousadia do Senhor. Sim? Mas, às vezes, quando você é ingênuo, você tem também. Tá certo? Não, estou crendo que Deus vai fazer. E vai, fez. Ué, Jesus curou de uma mulher aquela doença do barbeiro, que ataca o coração. E já estava muito adiantado, mas eu não sabia. Que era tão sério assim. Falei, ah, tô com um probleminha aí, meio que assim. Ah, você olha pra mim, vai lá em casa. Ah, então olha. Senhora, sei lá, Jesus fez uma transfusão no seu sangue hoje aí. Você tá ótimo. Mas não sabia que ela tinha essa doença. Foi fazer exame, ela tava curada. Jesus curou até hoje. Isso já faz uns 30 anos. Tá? Jesus cura. A gente não precisa aceitar coisa de diabo. De jeito nenhum. Vocês estão acompanhando? Situações que estão nas nossas vidas não podem ficar Tudo tem jeito. Tá? Mas tem situação, gente, que é diabo e tem outros que não são. Aqui no caso era. Então, veja Marcos 1. Essa minha aqui é boa, olha só. Tem cada coisa boa aqui. Marcos capítulo 1, no versículo 21 de Marcos 1. Depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Sábado. Maravilhados, vocês sabem por que agora, né, gente? Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Gente, espírito imundo é perversão sexual. Esse cara tinha isso. Mas, com certeza, ninguém dentro da igreja sabia, nem um fariseu, nem sacerdote, não iam deixar ele ficar lá. São coisas que as pessoas têm ocultas na vida, que ninguém sabe. Pecados que as pessoas, ninguém sabe, não se sabe. Mas olha, o Espírito Santo sabe tudo, não adianta. Então, a Jesus chegou para fazer mesmo a mudança. Então, não tardou que aparecesse na sinagoga, 23, um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem em si: que venha a ser isto uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, veja só. Bom, aí ficou, gente. Ficou à vista de todos, né? O que esse cara tinha, porque Jesus precisou falar que era para esse espírito imundo sair dele. Se ele ficasse o diabo quieto lá, ele talvez ficasse, né? Mas ele se manifestou por causa da unção que Jesus tem. Ele não aguentou. A unção já era para tirar, deixar o homem livre. Tá? Então, neste caso, Jesus já mandou ele embora e ele foi. Então, é isso que nós temos que fazer. A mesma coisa. Que nem a sogra de Pedro também tinha uma enfermidade. Jesus chegou lá na casa, ela estava doente. E Jesus expulsou aquela febre dela. Aquilo era um espírito. Porque ela já levantou, sarada e foi fazer comida, alimentá-los, etc. Então, tem coisas que é o diabo e a gente tem que expulsar. Então, você tem que saber, na sua vida, o que é o diabo expulsar. Confusão sempre é o diabo, não é? Mal entendido sempre é o diabo. Então, essas coisas a gente tem que expulsar. Bom, com relação à cura, nós temos que confessar a cura. Se Jesus mostra que é um espírito maligno, nós temos que expulsar. O Espírito Santo vai mostrar. Mas é isso aí. Não deixe as situações ficarem, permanecerem na vida. Você tem uma situação no seu trabalho, não adianta ficar queixando, resmungando. Lá, lá, lá. Você tem que orar. Você tem que expulsar o diabo que está agindo lá. A situação. Gente, tipo assim. Eu fui pagar uma conta, o cara me cobrou e pegou, sei lá, pegou R$200, meu, só vou ir em casa. Esse cara lá, gente, você tem que se envolver com o diabo, não com o cara. Isso é uma ação do diabo. Vocês estão acompanhando? É por aí. Você tem que estar ligado nas coisas de Deus para você poder exercer a autoridade que ele te deu. Então, isso daí é na prática, no dia a dia, que o Espírito Santo vai fazendo você viver esta autoridade. E não ser aquele policial que vê tudo e não fez nada. Porque vai ficar tudo do mesmo jeito. Mas se ele usasse a autoridade, ele limpava a barra. Resolvia a situação, né? Se você começar a usar a autoridade, você vai limpar a barra. Aquilo que o diabo está fazendo. Pode demorar um pouco, mas ele vai sair. Porque Deus vai mandar os anjos. Essa situação não é para ficar na tua vida. Não é para se acomodar, entende? Qual é a tendência? Nos acomodarmos, porque o diabo engana, conta mentira para nós. Conta mentira, a gente fica lá, perde as forças. Mas se você começar a orar, a unção começa a te dar força. Então você tem que todo dia ficar naquela guerra. Orando, né? Porque Daniel ficou orando. Ele não estava lá papiando, ele estava orando. Valeu, querido. Isso, façam isso para ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos em frente, recebendo as bênçãos. Porque o nosso Deus é glorioso, Ele te ama, é tudo para você. Não pense que Deus não tem, que Ele não quer. Ele quer o melhor, porque Ele é o melhor. É isso aí, entrega a sua vida a Ele, de verdade, e tudo que você precisar, você vai ter. Amém. Aleluia. Eu vivia lá pedindo pro meu marido, ai, me dá mais dinheiro, ai, me dá mais dinheiro, meu Deus. E era aquela guerra, daí eu, ai, Senhor, ai, me dá o 13º, lembra? Não, esse ano não vou dar. Aí depois, ah, vou pensar. E ficava aquela zenga. Eu fui orar para multiplicar o que ele me dá. Aí Deus fez. Eu não peço mais para ele. Nunca mais. Nunca mais. Eu não preciso. Vocês não acham isso bom, gente? Deus multiplica 2 pães e 5 peixes. Então, nessa área também você tem. Quanto mais você orar, não pode parar de orar. Porque orar é falar. Falar o que ele disse que foi com a palavra de Daniel. É a palavra que você vai falando. Aquilo vai edificando a sua fé. E acabou. Não tem diabo que vai segurar nada teu. Nem saúde, nem bem-estar, nem relacionamentos, nem finanças, nem segurança, nada. Qualquer área. Entende, gente? Você tem que se posicionar em Deus na sua vida, a cada momento, cada dia. Põe em prática amanhã. Amém? Então, Senhor nosso Deus, eu agradeço a tua graça liberada, ó Pai, nessa noite aqui. Como você nos ama, Pai. Você enviou o Espírito Santo com a tua palavra para quebrar todas as barreiras das mentes de todos que ouviram essa mensagem, dos que vão ouvir ainda, Senhor, pelo áudio. Senhor, pela mídia, aonde eles estiverem, para que esta tua unção venha quebrar todas as fortalezas e a tua graça alcance aqueles que puserem em prática, em nome de Jesus, porque você não mente. Senhor, eu creio que você está fazendo mudança aqui dentro dessa igreja, porque você está mudando as mentes, porque cada um aqui quer, e você está agindo nas áreas que cada um está enfrentando dificuldade. Eu te louvo, Deus, meu Pai, por esse amor que você tem por nós. Eu agradeço ao Espírito Santo que age sempre em nosso benefício, nos ensinando com paciência e amor, cada momento que nós nos colocamos nessa condição de aprendizado, de aprendizes que nós somos, que nós abrimos o coração para aprender. Obrigado, Senhor. Só tenho que te agradecer. Porque você está agindo poderosamente aqui. Amém. Senhor, para grandes mudanças em nome de Jesus.